973-89 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Brasília. 9, Brea. Imagina 1-2-1-1. Tratora 1-2-5-14, ajuste. E depois da 1-2-5-5, boa noite. 3662, após o Boeing da Gol seguir para a porta de espera, ingresso Juliette, portão 3. Após o Boeing da Gol, Juliette, portão 3. 3366. Solo Salvador, uma boa, Bono 096, livrou na circuita. Bono 096, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamarei com Juliette, Bono 096. Para o intensivo controle, o Romeu 9 Fox. Decolagem 24, 1208, tem um bom voo. Bom trabalho, obrigado. Controle, boa noite, Papa Romeu, Romeu 9 Fox, regulado na sua escuta. Papa Romeu, Romeu 9 Fox, contato radar da decolagem, suba via saída da El para o nível 430. Da El para o 430, Romeu 9 Fox. Torre Salvador, a noite Bruno 973, próximo ponto, espera da 10 pronto. Bruno 01973, está autorizado a linha e decolar pista 10, 130 graus, 089. Autorizado a linha e decolar da 10, Bruno 973. 1295014. Bono 096, após a passagem do Boeing da companhia, ingresso Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, Bono 096. Portion 0911, establishment the approach. Approach will complete finally the contact tower 118.95. 118.95, Portion 0911. Costa Sierra, está pronto, 4. Federal 9973, autorizado com fins, via Pesulo 21, nível 360. Visto no zero, curva direita, saída árvore, direção Elefa. Transponder 5421, controle 1208. 5420, só confirmando 5421, código transponder. 5421. Correto, no patch 3, pronto, feedback acionamento federal. Sendo via da Elco 360973. Solo Salvador, boa noite, 3258, informação, Sierra. 3258, Sierra, confere. Tá pronto, 4? Tá pronto, para 4. Tá 3858, autorizado, Fortaleza, 370, rota Bezoluno 9, Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza. Decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, transponder 5424. 370, Fortaleza. Bezoluno 19, Bangu, Abuco e depois direto Fortaleza. Segundo 10, primeira curva esquerda, Momo Froti, 1208, 5424, TAN 3858. Correto, posição 2 chão pronto na 3858. O 2043 após o Portugal na curta Lima, tempo está 10. Papa Romeu, Romeu, November, Fox, chame centro Recife, 1251, na alterna 13325. 1251, na alterna 13325, centro Recife, Romeu, November, Fox. Grounded 30, right 121, small 1. 1-4, small 1, put your view on that, put it. Portugal 019, Sex approved by Alpha, Juliet Gate 11. Good for taxi Alpha, Juliet Gate 11, Portugal 019. Voo 1973, passa o nível 160, solicita quando possível direto de 10, voo 1973. Voo 1973, chame centro Recife agora na frequência 1251, na alterna 13325. 251, 3325, 1973, boa noite. É da El 360, voo 2043. localizador da 10 azul 2497. Azul 2795, complete final e chame torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o Azul 2795, localizador da 10 na sua escuta. Boa noite, 2795, vento 130 graus, 612 nós, pouso autorizado, pista 10. 130 com 612, prossegue 2795. Luta 3858, puxa acionamento 00. Autorizado, chama ataque. Pesado, Luta 38. Charlie 7195, no solo 39, direito 1211. Direito 1211, azul 275. Azul 2795, boa noite, Alfa Kilo Pat 3, 2 Romeu, a posição. Alfa Kilo Pat 795, modificação, posição 4 Romeu. 4 Romeu para azul 2795. Federal 9973 autorizado, chama o TAC. Federal 9973, táxi autorizado, via parte 3, parte 1 Índia, retaguarda do TAM, céu, ponto de espera, quando lá 1895.014, ajuste. Solo Salvador 3858, estamos com 180 a bordo, autonomia D0300, alternando Teresina, instruções para ataque. Tá 3858, táxi à direita vem a Índia, ponto de espera torre, 1895.014, ajuste. Índia 1895, ponto de espera, tá 3858.014, ajuste. Graças. Torre 3858, pronto, no ponto de espera. Autorizado, 3858, alinhada, decolar, pistola 0, 130 graus, 089. Bem alinhada, decolada, 3858. Salvador, boa noite, gol 1096, 29, autorização, Fortaleza, Serra com Serra. Bolo 096, Serra com Ferre, autorizado, Fortaleza, via Zulu 19, Bangu, Abuco, direto, Fortaleza. Nível 370, decola da 10, curva esquerda, sai da Momo, transição Franchi. 5430, transponder, controle 120, decimal 8. Está autorizado Fortaleza, nível 370, via Brasil, por 9, Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, sai da Momo, Franchi. 5430 é o transponder 208, está o controle do 90, 99. Bono 096, protegimento correto, portão 9, chão pronto. Tomarei aí, obrigado. General, boa noite, ali mantém a pista 10. Chané 6310, a sua identificação, desça via chegada a Mari para nível 060, ajuste 1014, o número 2 na aproximação, inicie redução para 2409. 2409, para 060. No 208 aos 50. 208, obrigado. Controle de Salvador, 3858. Na 3258, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 370. Momo 370, 3258. O 3258 poderia voar Kokibu? Autorizado, Kokibu, dá presente, da 3858. Dá presente, Kokibu 3850, obrigado. Salvador, poderia coordenar para onde? Front, por 3858? 3858, mantém o perfil. Acaba mantendo o coque, bom. Aguarde autorização do centro. 58. O decolou 53120.8, tem um bom voo. Obrigado, oh, boa noite, 208, faz mal. Bom controle, boa noite, é o Sideral 9973. Sideral 9973, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 360. 360 na Arbor, Sideral 9973. Cliente, azul 4498, ao final da rede, ao final do desvio, vou e tapa. Agora a etapa, mas é o azul 4298. O 4298, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil com 0 no 4, azul 4298. Sideral 9973, vou e Elefa da presente. Elefa, muito obrigado, Sideral 9973. Azul 4298, autorizado voa Duna da presente. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado LS, pode estabilizar. Duna 2000 com 1014, chamará estabilizado, azul 4298. Chané 6310, desça para o nível 050. 050, 6310. Tan 3858, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. Canem 3-3, a sua identificação dessa via chegada bom para o nível 050, ajuste 10 no 4. Tan 3858, chame escuta do controle. Na escuta da 3858. No centro Recife, 12545. Recife, sim. Federal 9973, chame centro Recife, 1288, alterna 1353. 1288, 1353, Zona Faroeste. Canal 6310, livre da restrição de altitude na posição ITAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3 mil pés no 014, Canal 6310. Cópia. Está autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Elida Motiva. Intercepta Zulu no 0, Taubaté. Após decolagem, curva direita. Aciona 5432 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado conforme Guarulhos, 340, subida da Elida Motiva. Curva direita, porta, pista 1-0, transponder 5432, controle de saída 120, decimal 8, da 32, transponder. Canal 6310, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, 6310. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, ILS pista 1-0, estabilizado, campo à vista. Boa noite, 4298, vento 130 graus, 612 nós, pouso autorizado na pista 1-0. Livre pouso 1-0, azul 4298. Equador, 1096, puxa, pega acionamento no 9. Quebre, puxa, chame táxi, bom. Autorizado, puxa, chame táxi, 1096. Mané 63, 13, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil, 014. É o 08, mano. Guardando o fone, 63, mano. Mané 6313, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado, é Rio, sem restrição, 6313, 14 para trás. Pouso 6129. Autorizado, pouso 6390, pronto, 6190. E o azul ainda matou. Solo Luna 096 para táxi. Estamos a bordo 180, autonomia 3 horas e 38, altar na Teresina. Zero 96, contorno pátio Índia Alfa, ponto de espera 18295, altímetro 1014, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1295, obrigado, uma boa. Solo Salvador, boa noite, aqui o 4298. Boa noite, 4298, Alfa Kilo, pátio 3. A posição é a 2 no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 03, posição 02, azul 4298. Solo Salvador, TAN 3895, pushback acionamento, posição 3. Aguarda pro push 3895. Gente, aguarde. TAN 3305, ação de identificação, desça via chegada Mari para o nível 050 e ajuste ao 1014. Alfa Juliette 0505. Alfa Juliette 0505. TAN 3895, livre push, chame táxi. Autorizado, chama táxi, TAN 3895. Turno 096 autorizado, aliás, decolar pista no 0, vento no 30 graus, 5 mais. Livre decolagem, pista no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Localizador, Xané 6313. Xané 6313, complete nós, chame torre 1895. 1895. Decolado ao 09, controle 208. 208, obrigado, gol 1096. Controle Salvador, gol 1096, boa noite, decolado, sua escuta. 1096, controle, contato Salvador. Alguma possibilidade de apresente Ogbo na proa? Após 2000, autorizado. Ok, 2000, Cogmo, gol 1096. Solo TAN 3895, pronto para o táxi, 165 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. Índia Alfa, ponto de Sela, torre 1, no nosso decimal 95, altitude 1014. 1014, hoje já está, ponto para 1295. 30 graus, 7 nós. Nervoso, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste no 014, direto Zuna para o ILS, 3305. Salvador, gol 096? Possível. Alguma possibilidade de coordenar direto Frotti com o centro, por gentileza? Aguarde, o senhor vai falar diretamente com o centro. Ao norte eu tenho o tráfego da Rio vindo de Fortaleza e descida, o senhor vai manter a saída. Sem problema, muito obrigado. Foi o TAN 3895, pronto, espera pronto. TAN 3895, alinhar e manter no zero. Ali manter no zero, TAN 3895. Três no três, solo Zuno 1, direita, 1 no 2, 1 no 1. 3815, Lívia, LR decolar 1-0, 130, 7 chinões. Autorizado a decolagem da pista 1-0, TAM 3895. Mil perdões, eu não copiei, muito baixa a transmissão, poderia repetir? Oxanera 6313, vibrou. Oxanera 6313, autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. Então 3305, está agora 1 a 4 milhas fora do ano, está autorizado ele. Eu 9890, isso para 5 mil na chegada bom, que ajuste 904. Ano 096, chame Recife, frequência 12545. 2545, 1096. Controle, TAM 3815. TAM 3815, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Decolado, quando possível, pro de Mótima, TAM 3895. 3895, após 2000, Leda, Mótima, está fora da minha área de jurisdição, câmbio. Ok, após 2000, vou ler, da TAM 3895, graças. Salvador, bom dia, Oxenera 6310, Recife. 6310, boa noite, Recife, nível 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, sentido da subida Pulpa, Jamo, Caju, via upper do Lua 1-7. 5441 no transponder, controle 120, decima 8. Autorizado Recife, nível 350, decolagem da 1-0, 1-0. Puta, o campo, a gente Roteiro Zulu 197, assinando 4441, controle 298, 3 esteja na zero correta, chame para posicionamento. Desça sem restrições, para 2000 pés, Rio 98. 02. Controle Salvador, boa noite. O Azul 2782. Azul 2782, controle, meu cordial. Ajuste 1014, quando pronto, descer para 4000, direto Duna para o ILS, número 3. Duna, 4000 ILS. Azul 2782, boa. 310, Sol. Escuta, 310. Por gentileza, para o pushback, chame torre 118, decimal 95. Ok. Salvo 22, próxima à direita, Alfa Juliette 62, mantenha essa escuta. Vai deixar Alfa Juliette na 5 da 3, 4. Ah, posição é meia. Na 5.